É o DJ Duarte, caralho! É o DJ TNP de vida! Cê acha que cê é bom? Ai, ai, ai, bebê! Ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, bebê! Toma aí, vou te escolher, quer sugar ou quer lamber? Vai logo, quero beber! Se você quiser esquecer, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Hey.